Vamos encher a cara de cachaça e cantar Itaberaba. Sabe o beijo bom ser? E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Vamos arrochar, meu povo. Bruno Lima, apaixonado do Brasil. Desce cachaça aí, garçom. Arrocha. Vamos embora, Itaberaba, vamos embora. Quantas você já amou? Poucos amei vencer. Quando me lembro de alguém, só dá você. É paixão demais, Itaberaba. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, só dá você. Vamos soltar a voz, bebê. O que é que você tem? As outras não tem. De onde você vem? Vem. Quem tá comendo água, quem tá solteiro, canta aí. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe o beijo bom seu. Deu certinho com o meu. Cachaça pro povo, cação. Bruno Lima, apaixonado do Brasil. Vamos encher a cara de cachaça e da beraba. Lismar, o turismo. É paixão demais, amigo. Portal do Arrocha. Quantos você já amou? Poucos amei vencer. Quando me lembro de alguém, só dá você. É cachaça demais. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, só dá você. O que é que você tem? Tem que as outras não têm. De onde você vem? As mulheres solteiras, canta aí. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe o beijo bom seu. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Estourado para Eduardo.